Lado do gilete você prefere? Na suruba alienígena? Lado do gilete você prefere? Na suruba alienígena? Vem num disco voador. Parecem dois vampiros. Pousam no computador, te lançam desafio. Que lado da gilete você prefere? Da suruba alienígena? Que lado da gilete você prefere? Da suruba alienígena? Um lado corto tu também. Quais os mistérios que eles têm? Suas rimas, os seus beats. Suas vísceras também. Que lado da gilete você prefere? Da suruba alienígena? Lado da gilete você prefere? Na suruba alienígena? Vem de outra galáxia. Tão antigos, tão modernos. Usam roupa de plástico e um chip na cabeça. Que lado da gilete você prefere? Da suruba alienígena? Que lado da gilete você prefere? Na suruba alienígena? Eu quero prosseguir. Não consigo prosseguir. Impossível prosseguir. Eu vou prosseguir.